Quantos sonhos e sonhos acorda aterrado. A terrores noturnos minha alma se leva. É um insight soturno, é o futuro passando na velocidade terrível da queda. Quantos sonhos e sonhos acordo aterrado. A terrores noturnos minha alma se leva. É um insight soturno, é o futuro passando na velocidade terrível da queda. Na velocidade terrível da queda. Queda. Colapso final, a vertigem, próximo ao chão, a penúltima descoberta, que a lógica violenta das cores tinge, a velocidade terrível da queda, a velocidade terrível da queda, queda. É tão simples. Queda que a tudo e a todos transtorna. As bombas, a chuva, os anjos e os loucos. O mundo todo na velocidade terrível da queda. O mundo todo na velocidade terrível da queda. Queda! Falando em abismos, um pôr do sol furioso, que a sensação de perda ao ver exagera. É um desespero vermelho de um apocalipse luminoso, ejaculado na velocidade terrível da queda. Ejaculado na velocidade terrível da queda. Medo, um sorriso aeróbico. Nas bochechas a cãibra de uma alegria incompleta. Nada como um sorriso burro e paranoico. Para não perceber a velocidade terrível da queda. Para não perceber a velocidade.